Bom, começou o ano, como a gente falou, e agora a gente se aproxima da primeira festa do ano civil, né? A segunda festa do calendário litúrgico, né? Que é a Epifania. Alguém sabe o que é a Epifania? Pode arriscar. Seria a manifestação de Deus por meio do homem, digamos. Mais ou menos. A epifania é quando você faz um aha moment, sabe? Quando você percebe, se dá conta diante do que você está. Eu não sei se vocês viram o filme Quarto Sábio. Né? Ontem eu e a Kátia vimos, pensando que vocês estariam vendo. É um filme que lá pelo meio, você parece meio Sessão da Tarde, é cheio de erro de gravação. Normal, é simplesinho, mas a mensagem do filme é muito legal. E imaginando Jesus, quando nasceu, e aquela criança de 2, 3 anos, exige muito discernimento, muito momento para você perceber, olhar naquela criança, que você está diante do Salvador do mundo. Você está diante de um rei. Imagina uma criança numa estrebaria, ou na cidade de Belém, vivendo com seus pais, ou no Egito, fugindo de seus perseguidores. É muito difícil que a gente consiga perceber Deus ali. Aquilo que a gente chama de cristologia, né, que é quando aquilo que é espiritual e não material, ou seja, aquilo que está fora do universo, invade o universo. Isso é muito anterior ao próprio Jesus de Nazaré. A primeira ação crística, se a gente puder falar assim, a primeira ação do espiritual se manifestando no material, e por isso que essas coisas não são separadas, uma separação entre espírito e matéria, uma rejeição da matéria, trai a própria natureza do universo, é o próprio Big Bang. Quando na sua palavra Deus diz, haja luz, ou Deus cria, e a coisa começa, e tudo que existe está animado por essa vontade de Deus. Acreditar nisso que eu estou falando é complicado, difícil. A não ser que você tenha uma conjunção entre a sua percepção de observação das estrelas, da rua, da lua, da árvore, das pessoas, e uma compreensão dada pelo Espírito Santo no seu coração, no qual você fala, ah, é Deus. Por exemplo, na Epifania, que é essa sacada de que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Rei, que Jesus é o Salvador, que Ele é, no fim das contas, a própria encarnação desse Espírito, enquanto a manifestação de Deus está desde o Big Bang, desde que Ele criou tudo, e tudo está penetrado pela sua vontade, pelo seu Espírito. Deus está tudo aí, como diz Paulo, né, nele andamos e nele nos movemos. Quando ele fala em Atenas, ele fala exatamente isso. Tudo que está aí tem a natureza de Deus. Mas aquilo que de Deus se pode conhecer está manifestado naquela pessoa, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Quando Maria, na frente do sepulcro, vê aquele homem que pergunta para ela, por que você está chorando? Num primeiro momento ela não saca, apesar dela ser uma das amigas próximas dele, não saca, é tão impossível sacar que aquele meu amigo pode ter ressuscitado. Ela só chora, ela só está olhando para o buraco vazio, para a ausência, para o não tem. Aí quando ele fala Maria, eu acho essa frase tão bonita, são duas coisas, momentos assim, que eu acho muito bacanas de Jesus. É quando ele fala para Maria, Maria, e quando ele fala para a menina que ele vai ressuscitar, Tabita, cume, né, ovelhinha, levanta. É um jeito dele de falar, como quando a gente fala com alguém no telefone e fala, oi, e você sabe quem é? Acontece com você, gente. Falando com alguém e fala, oi. Você fala, oi, como é que você está? Você já sabe quem é. Só pelo oi. É uma palavrinha desse tamanho, mas basta um oi que você sabe quem é. Vocês têm pessoas assim, né? Quando Jesus falou Maria, quando ele fala para aquela menina, Tabita, ovelhinha, é um jeito dele de falar. Ela faz, ah, Rabi! Isso é uma epifania. Eu não estava vendo e eu vejo. Eu posso olhar para as estrelas, para o céu, para as árvores, para as aves, para os animais, para tudo isso aí. E não vê nada. Só vê o vazio. Eu posso olhar para isso tudo e me dar conta de que tem um Criador. E que esse Criador, de pé um dois. E que esse Criador é... que esse Criador é Deus. Eu posso ver e ouvir as histórias de Jesus a vida inteira e não sacar diante de quem eu estou. Os primeiros na história de Jesus a sacarem que ele era, quem ele era, foram os magos, que vieram lá do Oriente, lá de outra religião, lá de outra cultura, lá de outro idioma, lá de outra espiritualidade, e foram os primeiros a perceber que estavam diante do rei. Por isso que a gente celebra o dia de Epifania no dia 6, dia de magos, dia de reis. Né? É uma celebração muito importante para a gente, porque é a celebração das sacadas, de uau, ahá, saquei, ahá moment, ah, rabone. Essa é a semana na qual a gente entra. Com que olhos eu consigo sacar? Os textos de hoje falam dos olhos da fé. Eu tenho insistido que fé é risco. E para correr risco, eu tenho que ter confiança. E para ter confiança, eu tenho que saber e sacar com quem eu estou falando. Entenderam o processo? Sim. Percepção de que eu estou falando com Deus, esse Deus é o Criador do Universo, logo, ele me fala alguma coisa, logo, eu corro o risco de fazê-la sem nenhuma evidência. Essas coisas são dependentes uma da outra e isso é fé. Fé é correr o risco de confiar em alguém sem nenhum tipo de razão. Todo mundo tem fé. Quem bota dinheiro no banco tem fé de que o dinheiro está lá. Mesmo que nós saibamos conscientemente que o dinheiro não está lá. Basta todo mundo correr no banco, pegar o dinheiro e você vai descobrir que o dinheiro não estava lá. O banco tem no máximo um quinto do dinheiro que diz que tem. O resto é só confiança. Muita fé das pessoas. O que ele faz é pegar o dinheiro de um, dá para o outro, dinheiro de um, dá para o outro, dinheiro de um, dá para o outro, e ele mesmo não tem nada lá. Se todo mundo correr para pegar, ele vai ter que correr para cobrar. Então, a cobrar não vai ter o dinheiro, acabou o dinheiro. É só a confiança que mantém você com o dinheiro lá. E esse homem, esse povo enriquecendo. Quando você, de manhã, toma um banho, se prepara e vai para a aula, ou vai para o trabalho, ou vai para a igreja, ou vai para onde quiser, você está indo correndo um risco enorme. Mas você está indo confiado de que ao chegar, o seu trabalho vai estar lá. O patrão ou o chefe vão estar lá, o professor vai estar lá para dar aula, o pessoal da igreja vai estar lá, e você sai de casa absolutamente relaxado, ainda que não haja nenhuma evidência. Você não liga antes de casa e diz assim, estou indo para a aula, tem gente aí? Você vai. E é absolutamente frustrante quando você chega lá e o professor não foi, os alunos não estão, porque a relação de confiança foi quebrada, está claro. A história que a gente fala, assim, quando a gente olha, né, como é majestoso o teu nome, eu olho para a tua glória, eu vejo tudo funcionando, esse ato de fé, ele fala aqui dos animais, das plantas, a planta não precisa ter fé. A planta planteia, o galo galeia, a cabra cabreia, o porco porqueia, ele faz aquilo que é para fazer e é inevitável, ele não tem que ter nenhum exercício de fé, porque ele vai acordar de manhã E vai fazer a porquice dele, vai fazer a galinhice dele, vai fazer o que tem que fazer dele. Deus nos fez pouco abaixo dos anjos e nos dotou de consciência, de modo que a gente pode olhar para ele, ter a epifania, saber de quem está falando, confiar em Deus e tomar atitude. Daí a gente é levado ao texto de Abraão. Abraão está numa situação extremamente confortável. Ele é um homem rico, de família rica, na casa do pai dele. Aos 75 anos, eu acho que nós estamos vivendo um mundo que daqui a pouco vai voltar a ter gente com 75 anos morando na casa dos pais. Com 40 na casa dos pais, já tem um monte. Né? Os pais vão ter que ficar cada vez mais velhos para cuidar dessa raça, né? Daqui a pouco tem um filho de terceira idade em casa. Né? Abraão, Deus fala com Abraão, Abraão, fala assim, ó, tá confortável, tá quentinho aí, tá, sai da casa do seu pai, Abraão, vaza, meu irmão. Mas senhor, você acha que eu tô meio novo ainda? Não, Abraão, com 75 não, tá novo. Vai. Para onde? Para onde eu vou te mostrar. E olha, ele faz uma série de promessas. Eu abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e eu vou fazer de você um grande povo. E vou te dar o quê, senhor? Eu vou te mostrar. Você imagina uma relação de confiança que você tem que ter? É relação de Ló com Abraão também, de confiança no cara que confia? Isso é fé. Eu estou indo para fora do quentinho, agradável, normal, e estou indo para um lugar que eu não sei para onde é. Por que que eu vou? Porque eu sei em quem tenho crido. Em Hebreus, de novo, ele começa a falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, e contar a fé. Gente, o tema da fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a aula que eu tenho certeza que vai ter, e eu tenho certeza, e é uma prova daquilo que eu não vi ainda, mas que vou lá porque eu sei que vai ter, porque meu professor é confiável. Muito mais confiável que seu professor é Deus. Só que se você não conhece seu professor, ou, por exemplo, eu tinha um professor horrível de TPOA, né? O tal do Deossi, né? Ele era uma pessoa absolutamente confiável. Você podia ir lá na hora da aula que ele não ia estar de jeito nenhum. Era absolutamente confiável que ele era um vagabundo. Era absolutamente confiável que ele não ia corrigir a prova. Era absolutamente confiável de que ele não iria dar as aulas o tempo todo que tinha que dar aula. Ele era absolutamente previsível. Você podia ter a confiança de escrever na prova uma receita de bolo porque ele não ia ler. É uma confiança ao revés. Se eu sou capaz de confiar num cretino desse e correr o risco de ter fé, quanto mais o Senhor que criou o céu e a terra. O tema de hoje é só lembrar isso, gente. Fé é correr o risco. Para correr o risco, eu preciso ter uma relação de confiança. Essa relação de confiança tem que estar fundamentada em o fato de que eu percebo com quem eu estou falando. E isso é o que se dá na epifania. Porque, gente, não é todo mundo que percebe o óbvio, não. Quando você observa a criação do Senhor, eu escrevi ontem no meu Facebook, eu botei as fotos que a Tamires tirou da Gigi. E eu falei assim, legal quando a gente vê o amor pela criação, e de modo natural ele vai dando espaço ao amor pelo Criador da criação. Minha esperança é que a Gigi, né, que eu trato desde pequenininha, que cuido, que agora é uma moça, que ela... O máximo que eu pude fazer foi apresentar a criação, foi dar o exemplo, viver a vida. Que ela possa, num determinado momento, perceber o Deus dos seus pais como Deus seu. E estabelecer uma relação de confiança. Essa relação de confiança, ao contrário das relações de confiança que a gente tem na maioria das vezes, não precisa de prova. É uma relação de confiança pelo quem a pessoa é. E se, de novo, eu vou falar de aula. É a mesma relação que você tem com o professor. Quando você vai para um curso qualquer, fazer um curso que seja, seja o Kumon, você não conhece a pessoa que está lá. Mas dado o testemunho de uma outra pessoa, dado o que você viu acontecer nas outras pessoas, dado o fato de que ele está naquela posição que está, você se entrega em confiança àquele curso. É antes de ter resultado. É antes de ter alguma coisa. Você não aprendeu nada, você já confia. Com Deus é a mesma coisa. Agora demanda que você perceba com quem e em quem você está depositando a sua confiança. Como que eu chego lá? Olha para os céus, olha para, se você não tiver nenhum outro recurso, olha para a natureza, olha para as coisas que Deus criou, olha para a vida das pessoas, olha o que está acontecendo na vida das pessoas e fala, isso é Deus agindo. Quando você sacar que isso é Deus agindo, fala, eu vou botar minha confiança. Ontem eu ouvi a Camila falando aqui, e a Camila estabelecendo uma agenda para si. Uma vez eu perguntei para ela, né, o que você quer ser aos 66, né? Aí você monta o seu planejamento. Somente uma ação de Deus pode botar na boca de alguém a palavra que colocou na boca da Camila e que orientou o caminho dela. Ela falou assim, aos 66, o que eu quero ser? Uma seguidora de Jesus. Percebe como é que você, pá, estabelece isso? Você estabelece todo um roteiro de vida. Porque eu já sei onde eu estou indo. Eu já sei onde eu não vou também. Eu já sei com quem eu não vou andar, eu já sei o que eu não vou fazer, eu sei para onde que eu não vou e eu sei perfeitamente. Se eu quero ser um seguidor de Jesus em 66, um bom seguidor de Jesus, estabeleci minha agenda. Depois eu posso estabelecer o que fazer e o que ter. Mas primeiro, estabelecer o que ser. Agora, isso só pode acontecer por uma ação do Espírito Santo, porque ela podia querer ser qualquer outra coisa. Por que Jesus? Por uma revelação dele, fala, eu posso confiar nesse cara. Por que eu posso confiar nesse cara? Pelo que eu vejo da obra dele na vida de outras pessoas, pelo que eu vejo na obra dele na história, pelo que eu ouço falar dele. Quem ele é, eu não sei. Mas eu sei que agora eu vejo que é com ele. E eu... Aí a relação de fé se estabelece, a relação de confiança e todo o decorrer que vai acontecer na vida da gente. Então, importante lembrar isso. Fé é risco. Mas é risco de ir atrás de alguém quem eu confio. Para confiar, eu preciso olhar e ter uma ação direta de Deus na minha vida. Você fala, não, mas fui eu que decidi seguir a Deus. Lamento informar. Não foi. Quando você pensou na luz, a primeira vez na sua vida, já era Deus morrendo de saudade de você, falando, vem filha querida, vem filho querido. Estou com saudade de você. Ah, pensei em Deus. Porque ele pensou em você primeiro. Ah, amei Deus. Porque ele te amou primeiro. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mesmo essa fé, essa confiança e dependência dele. Que a gente em fé possa ser como Abraão, como Isaac, como Jacó. E ter a coragem de pisar em lugares onde nós não sabemos o que é. Ir aonde nós não sabemos onde vai. Mas porque nós somos aventureiros? Não. Porque a gente sabe quem está chamando. Então, muito atenção no seu ouvido para ouvir entre as várias vozes que você ouve qual é a voz de Deus. E sacando que é a voz de Deus, meu amigo, que é um conselho, faz que nem Abraão. Larga tudo e vai. E recomendo, de novo, quem não assistiu um filmezinho de Sessão da Tarde, está no YouTube, O Quarto Sábio, né? Você vai ver alguém que vendeu tudo o que tinha para ir atrás de uma estrela. Acredito que vocês vão gostar muito do filme, apesar de ser simples. Tá?